Quero dar o meu boa noite a todos, saudar o meu colega Telmo, os demais colegas vereadores, as pessoas que nos assistem pelos meios de comunicação. Quero inicialmente fazer um agradecimento à Secretaria de Obras, que está fazendo uma canalização no bairro Tucanos, obra esta já reivindicada há muito tempo por moradores próximos àquele local. É uma reivindicação antiga e isso mostra, né, que apesar de toda dificuldade, o município vem executando obras, vem fazendo benfeitorias que atendem a nossa população. Da mesma forma, também aqui enaltecer a reconstrução de uma ponte na localidade de Santa Cruz, da Concórdia. Agradecer lá ao secretário Manin, né, que executou essa obra, e também todo o esforço da Secretaria de Obras em nome do secretário Amarildo. Claro, também queremos ressaltar a retomada, né, de patrulhamento nas estradas do nosso interior, que aos poucos estão sendo feitos. A gente sabe que as chuvas foram fortes e danificaram praticamente os 700 quilômetros de estrada. Então está sendo retomado aos poucos, esperamos que não venha nenhuma chuva forte para que todas possam ser concluídas. Também quero dizer que o Fundef, esperamos aprovação já por parte dos deputados federais, né, porque investir em educação é poupar na segurança, é poupar na saúde. Também quero dizer aqui, falar um pouco sobre a Secretaria do Desenvolvimento Social. Pessoas maldosas tentando denigrir o trabalho feito naquela secretaria, e isso me causa uma estranheza muito grande, porque até então ninguém visualizava isso. Agora, que é um período eleitoral, querem desmerecer o trabalho feito. O município atende 92 crianças de 0 a 3 anos no PIM, né, Programa da Infância Melhor, onde tem o acompanhamento, tem a visita, né, e também o acompanhamento à família. 60 ainda trabalham no programa Viver Mais. 50 senhores, senhoras e senhores, já com idade mais avançada, estão lá fazendo curso de informática, também disponibilizado pela Secretaria da Assistência Social. 407 mães do Bolsa Família fizeram cursos e oficinas voltadas para o mundo do trabalho, como fabricar doces, tortas, costuras, reciclagem. Isto foi ensinado, isto tem que ser dito para a população. Também 200 cursos pelo SENAC, de manicure, garçom, dona de cozinha, né, e informática. E aí vem gente falar na rede social com umas asneiras. Deveria essa pessoa procurar o conselho tutelar e encaminhar o que está acontecendo, e não ir para a rede social. Essa pessoa não fez uma ligação para a Secretaria do Desenvolvimento Social para alegar o fato. Não ligou para o conselho tutelar alegar o fato. Aí vai para a rede social querer dar uma de boazinha que está fazendo trabalho social e que o município não faz nada. Olha, tenham complacência, né? E vamos respeitar um pouco mais os trabalhos dos outros. Querer subir nas costas dos outros para fazer política é a coisa mais feia que tem. Também quero ressaltar a questão das UTIs. O governador do estado, na Rádio Taquara, disse que seriam 20 leitos de UTI, isso está gravado no programa, e 20 leitos clínicos. Então nós estamos cobrando do hospital, estamos cobrando do governo do estado, para que aquilo que foi dito seja cumprido. Se não tem condições de cumprir, que o governo do estado venha e diga que não tem como cumprir aquilo que ele falou na Rádio Taquara. Então, eu quero dizer à minha colega que está gravado no programa do governador. Entra no site, bota lá, entrevista do governador Eduardo Leite à Rádio Taquara. Lá no no segundo e 40, 2 minutos e 40, está a fala do governador. Desejo a todos uma boa semana, fiquem com Deus e vamos continuar trabalhando.